vezes vai recolher. Não é à toa que morreu por ti naquela cruz só pra te salvar, mas saiba que Jesus derramou por ti. Foi um sangue puro ali no porvir. É só clamar o teu sangue que tudo acontece. É só clamar o teu sangue que o inferno cai. É só clamar o teu sangue, a chaga se reveste com a carne nova que o Senhor te dá. É só clamar o teu sangue que a força vem e Jesus te faz mais que vencedor. Este sangue é quente, é fogo consumidor. Hoje vai te queimar, te encher de glória. Entra no fervor. É só clamar o teu sangue que tudo acontece. É só clamar o teu sangue que o inferno cai. É só clamar o teu sangue, a chaga se reveste com a carne nova que o Senhor te dá. É só clamar o teu sangue que a força vem e Jesus te faz mais que vencedor. Este sangue é quente, é fogo consumidor. Hoje vai te queimar, te encher de glória. Entra